Senhora dos Remédios, ai, Senhora dos Remédios, tenho remédio na mão, ai, ai, tenho remédio na mão, para curar uma mágoa, para curar uma mágoa que eu tenho em meu coração. Chamar, ai, dia manda chamar, à hora da minha morte, ai, à hora da minha morte. Linda maçã cremoresa, linda maçã.